agora a viagem no nosso Expresso 80. Expresso 80, com Carlos Cruz. Sejam bem-vindos a mais um Expresso 80, uma viagem pela pop rock dos anos 80. Iniciamos a de hoje com os Aztec Camera e o tema Oblivious. Agora os Furniture Brilliant Minds. Everything I thought meant something seems so unappealing. I'm ready for the real thing, but nobody's selling, no. Except you and yours, saying open up your eyes and ears and let me in. You must be out of your brilliant minds. You must be out of your brilliant minds. You're at the stage. Want your empty words heard and everybody's ready. I want to know your secrets, but you are not telling. You're just gesturing, saying, open up your arms and heart. Let me in. You must be out of your brilliant mind. You must be out of your brilliant mind. And I'm at the stage where I want my words heard and no one wants to listen. No one wants to listen, 'cause everybody's yelling about you. Must be out of their brilliant minds. I said shame, shame on. foram os Fine Young Cannibals, Johnny Come Home. Agora o tema Heartbeat, Don Johnson. Look. Acabamos de ouvir as Bow Wow Wow, I Want Candy. Agora os Blank Mans, Don't Tell Me. A Little Respect, os Erasure. Agora Talking Heads, Wild Wild Life. Let's take a look. duas vozes femininas. Ouvimos a de Paula Abdul, Straight Up, e agora a de Chrissy Hynde e os Pretenders, Back on the Chain Gang. Bad news on the radio every day. about our body. They'd do better to change the terms of the trade. There's mud, angst and food in the pocket. It looks like Moscow got it wrong again. I'm hearing only bad news. Ouvimos os Latin Quarter Radio Africa. Agora os Everything But A Girl, I Don't Want To Talk About It. I can tell by your eyes that you've probably been crying. Stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. I don't wanna talk about it, how you broke my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, won't you listen to my heart? Of my heart, blue for the tears, black for the nights, fears the stars in the sky. To my heart. Dançámos com o David Bowie, Let's Dance. Agora os irlandeses Clannad e a voz de Bono, In a Lifetime. ouvimos os Toto, Hold the Line. Agora Blue Monkeys, Digging Your Sin. It's a sight to see you fade away. The world is a screaming, catch your breath and be buried. He'll get you in the end, it's God's revenge. Oh, I know I should come clean, but I prefer to deceive. Every day I walk alone, yeah, to and pray that God won't see me. I know it's wrong, tell me why. I know I'll die. foram os britânicos Psychedelic Furs, Pretty in Pink. Agora os Japan, de David Sylvian e Ryuichi Sakamoto, Quiet Life. Meditate. acabamos de ouvir os Genesis Invisible Touch, agora Suzanne Fassbender Twilight Café. Just make the blinds on the sea. Os Joe Boxers, Boxer Beat. Agora os Ra Band, Clouds Across the Moon. Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, operator. Hi, darling. How you doing? Hey, baby. Were you sleeping? Oh, I'm sorry, but I've been really missing you. Hi, darling. The weather. Say, baby, is that cold better now? Oh, I'm sorry. Is there someone there with you? Oh, since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep alone. Hello? Hello, operator? achava que assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim. Conselho de seu pai, motocicleta é perigoso, vital. É duro te negar, filho, mas isto dói bem mais em mim. Mas Vital comprou a moto e passou a se sentir total. Sentir total. Vital e sua moto, mas que união feliz. Corri e viajava, era sensacional. A vida em duas rodas era tudo que ele sempre quis. Vital passou a se sentir total. Seu sonho de metal, Vital passou a se sentir total. No seu sonho de metal. Sentir total com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total. Seu sonho de metal. Os paralamas do sucesso iam tentar tocar na capital. Na capital. É caravana do amor, então pra lá também se encaminhou. Ele foi com sua moto e de carro era baixo astral. Já está lá e é por isso então que eu também vou. Ouvimos os Paralamas do Sucesso, Vital e sua mota. Agora Raul Seixas, Rock das Aranhas. Fim das vozes no meu rádio. Oh, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh, oh. Quero acordar o sonho agora mesmo, oh, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar. O tolo tem a noite, como a noite vai tremer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi ao mundo. A lua ao lado escuro é sempre igual, oh, oh. No espaço a solidão é tão normal, oh, oh. Desculpe estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver voltar. Não era mais mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo. Ouvimos Nenhum de Nós, o Astronauta de Mármore. Agora os Titãs Polícia. Dizem que ela existe pra ajudar. Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. tela, despertando a ilusão. Da Almada vem os UHF com o modelo fotográfico. Agora os sitiados de João Aguardela à noite. Só é tempo de voltar aqui ao lado, ao pé do olhos de malícia. Foi isso andar rumeira. Bem sabes que é uma delícia. Pôs esse olhar em mim, rumeira. Já amanhã me vou. Se quiseres, pelo fim da feira, todo o meu sono te dou. Esse teu sorriso tão matreiro. Ouvimos o Rui Veloso, Ai Quem Me Dera a Mim Rolar Contigo Num Palheiro. Agora termina a viagem do Expresso 80, mas nunca se esqueçam, para a semana, à mesma hora, no mesmo local. Terminamos então a viagem de hoje com os Radar Gaddafi, Eu Sei Que Não Sou Sincero. Ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba, ba. Ba, ba, ba, ba. nas confusões que nos guiam no instinto, impulso vital, puro reflexo, o nosso labirinto. E nas contrariedades, suaves ausências do Mas